Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Eu sou Lízia Nascimento. Boa tarde. Como vão todos? Pois é, esperamos que todos estejam bem. E você, Lízia, bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você e a Neném? Isso, bem, graças a Deus. Firmes e fortes. Graças a Deus. Então estamos juntos aqui para mais um programa, viu? O programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 kHz AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, o que temos como tema do programa de hoje? Como tema, nós temos aqui hoje vampirismo, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No Jogo Rápido, vamos entrevistar Felipe Alvim, ele que é um dos coordenadores do 4º Seminário Espírita Jovem Adulto, promovido pelo CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E hoje, Lízia, 23 de setembro, o que temos como fatos mais marcantes na nossa linha do tempo? Temos sim coisas bem legais, olha só. No dia 23 de setembro de 1930, nasce Ray Charles Robinson, pianista, compositor e chefe de orquestra de jazz. Mas, para evitar a confusão com o famoso boxeador Sugar Ray Robinson, ele encurtou seu nome para Ray Charles no momento em que entrou para a indústria do entretenimento. Ele foi um pianista pioneiro e cantor de música soul que ajudou a definir o seu formato ainda no fim dos anos 50. Ray Charles não era cego de nascença, gente. Ele ficou totalmente cego aos 7 anos de idade. Ele aprendeu a escrever música e a tocar vários instrumentos. Outro fato marcante também foi no dia 23 de setembro de 1939, morre o médico austríaco, fundador da psicanálise, Sigmund Schumann Freud, que encurtou seu nome para Sigmund Freud. Ele iniciou seus estudos na universidade aos 17 anos, os quais tomam-lhe inesperadamente bastante tempo até a sua graduação, que foi em 1881. No ano de 1943, no dia 23 de setembro, nasceu o famoso cantor Julio Iglesias. No ano de 1983, em Paris, ele recebeu o seu primeiro disco de platina do Guinness World Book of Records, por ter sido o cantor que mais discos vendeu em várias línguas na história da música. Até hoje, discos do Julio Iglesias foram vendidos em espanhol, alemão, japonês, inglês, italiano, português, francês e por aí vai. E no ano de 1973, também no 23 de setembro, desencarnou o poeta chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Passo Alto. Não conhece? Bom, certamente você conhece Pablo Neruda. Esse era o pseudônimo que o Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Passo Alto usava. Pablo Neruda, que foi um dos mais importantes poetas da língua espanhola no século XX. E, Lízia, programa é gravado, né? O nosso programa é gravado, né? E toda quinta-feira ele é inédito, apesar de ser gravado. E no domingo você tem a nossa reprise de 2 às 3. Também na quinta-feira, de 2 às 3. E se você quer falar com a gente, anote por telefone. Ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 23 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 3396-6969. 3396-6969. E se você quiser, passe para a gente o e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua idade e de onde você está falando. Isso, também tem o fax, sim. Código de área 21-3386-1444. Ou então, escreva uma cartinha aí pra gente, que é a Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador. O nosso bairro é Tauá. O nosso CEP é o 21920-000. E repetindo, seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok?

Essa é para você que procura uma evangelização em mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde, para a evangelização, e de 5 às 7 da noite, para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na Rua Visconde de Sepetiba, 81, no centro de Niterói. Mais informações pelos telefones 2622-8757 e 9162-9613 ou através do e-mail contato@servidoresdejesus.com.br. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, anuncia uma grande novidade para os públicos infantil e jovem: a criação de turmas de evangelização e mocidade. Anote os dias e horários. Terça-feira, às 2h30 da tarde, evangelização para crianças a partir de 3 anos. E quintas-feiras, às 7 da noite, evangelização e mocidade. O CERJ fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro. Informe-se pelo telefone 2224-1244 ou pelo site www.cerj.org.br. Participe! Rádio Rio de Janeiro. Jogo Rápido. Espaço Jovem. No próximo domingo, dia 26 de setembro, acontece mais uma edição do Seminário Espírita Jovem e Adulto, promovido pelo CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Para conversarmos então sobre a edição 2010 deste evento, no caso a quarta edição, recebemos no Jogo Rápido de hoje Felipe Alvim, ele que é um dos coordenadores do evento. Felipe, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Jogo Rápido. Boa tarde. E eu queria que você inicialmente falasse pra gente como é que surgiu a ideia de promover esse seminário e no que ele se baseia propriamente. Isso, na verdade, nós da casa do COI, nós tínhamos um grupo da mocidade que era bem forte, bem grande, tínhamos muitos jovens, mas chegou uma época que esses jovens começaram a completar 18 anos. Sim. E eu era um desses jovens que estava completando 18 anos. E a ideia da casa sobre mocidade era jovens até 18 anos. Então, já ficaram jovens um pouquinho mais velhos, né? Isso, exatamente. Aí a gente começou a procurar trabalho na casa, mas a gente sentia falta assim do grupo de amizade que a gente tinha também na época, né? Sim. Então daí surgiu a ideia de montar esse nosso grupo, entendeu? Perfeito. E a partir dele é que surgiu esse seminário? Isso. Desde o primeiro ano que a gente teve o grupo, que foram 4 anos atrás, a gente já começou com a ideia de estudar durante o ano e no final do ano, no caso no final de setembro, montar um seminário. E como é que é montado esse seminário? Ele tem um tema central? Como é que isso funciona? Isso, assim, normalmente a gente estuda durante o ano um livro da codificação e um assunto específico. Como no primeiro ano foi sexualidade, no segundo a gente fez o seminário sobre mediunidade e autoconhecimento. Ano passado foi sobre renovação de atitudes e esse ano o tema é o jovem na família. Perfeito, jovem na família. E o que é que vocês estão planejando trabalhar a respeito deste tema, Felipe? A gente está assim, o principal é a troca de experiência entre os jovens, entre adultos também, que vão ser recebidos nesse seminário e em certo momento dele vão ser misturados os jovens e os adultos. E a troca de experiência, estudar a estrutura familiar, os conflitos familiares, os motivos porque a gente encarnou nessa família e não em outra. Claro, com certeza. Agora, quem pode participar desse evento, desse seminário, Felipe? O nosso público-alvo, a gente brinca que é de 12 a 120, 1.200 anos, né? É a partir dos 12 anos, são jovens e adultos, pra gente ter as duas formas de olhar, né? Pra família, do jovem e do adulto. Claro, perfeito. E quem queira participar do evento, precisa necessariamente estar vinculado a alguma instituição? Não. Ele é voltado só para instituições aí da região ou não? Ou é aberto a qualquer jovem? Não, a inscrição é realizada no momento mesmo, na recepção, que vai começar às 14h30, no domingo. Sim. E é só você chegar, se inscrever, você receber o material e participar do encontro. Não precisa ser ligado a casa espírita específica nenhuma. Maravilha. Você poderia então, Felipe, confirmar o dia, o horário, o local e o endereço de realização do quarto seminário Espírita Jovem Adulto promovido pelo COI? Com certeza. Vai ser no dia 26 de setembro, próximo domingo. A gente começa a recepção às 14h30 e vai ser no Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves, o COI, que fica na Taquara, em Jacarepaguá, sim, na rua Mapendi, 158. Perfeito. E informações através do telefone 3342-6229, 3342-6229. E uma contribuição que não é obrigatória, sim, de 1 quilo de alimento não perecível. 1 quilo de alimento não perecível, né? Tá ok então, Felipe. É, queria então agradecer a sua participação, do Felipe Alvim, ele que é um dos coordenadores do 4º Seminário Espírita Jovem Adulto, promovido pelo Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, o COI. Felipe, mais uma vez, obrigado. E... Oi? A gente agradece essa oportunidade de estar divulgando aí e atenção, claro, que vocês dão a esse nosso evento. Com certeza, e sucesso em mais uma edição desse seminário, ok? Tá, ok, muito obrigado. Maravilha, então. Conversamos com Felipe Alvim, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem! E o tema principal do Espaço Jovem de hoje é vampirismo. Independentemente, né, do filme lá, do Crepúsculo, do que seja, né? Na verdade, esse tema tem sim uma importância maior do que a gente imagina. A doutrina espírita fala muito a respeito disso, né? Só que não é aquele vampirismo que a gente conhece no cinema, é outro tipo de vampirismo. E para tanto, para nos esclarecer, né, nesse processo, a gente recebe hoje o Jorge Moura, ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena. Jorge, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Seu Jorge, boa tarde, obrigada por ter nos atendido, né, o convite, e seja bem-vindo também. Lise, muito obrigado, o prazer é meu, estou aqui muito emocionado e agradecido a vocês também por ter me convidado. A honra é nossa. Bom, vamos começar. O que é vampirismo? Lise, antes de falar o que é o vampirismo, vamos falar o que não é vampirismo. Boa. Mais ou menos, lá pelos anos 50 e 60, que não é da época de vocês, que eu tenho certeza. Século passado. No século 20, surgia nas telas do cinema, se não o primeiro, um dos primeiros filmes de vampiros, que foi O Vampiro da Noite, que tinha o Conde Drácula como um semi-morto que de 100 em 100 anos ele voltava ao mundo dos vivos para sugar seu alimento vital, que era o sangue dos vivos. Sim. Coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, com o vampirismo espiritual. Esse, certo, era o vampirismo do homem. Sim. Tanto é que é lá, no século passado, né, que foi um dos primeiros filmes. Então, sim, tudo bem. Agora, o que é o vampirismo na prática? Na prática, o vampirismo na prática. Ação pelos espíritos evoluídos apegado às paixões inferiores que se apegam aos pensamentos dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Esse texto eu peguei do livro Estudando a Mediunidade. Sim, sim. Devemos considerar que, na esfera da alma, vampiros dependem um dos outros. Sabia? Não. Então é isso aí. Por quê? Não há influência inferior quando a vítima não se deixa deprimir. Isso é muito importante, porque as pessoas realmente, o tema dá assim vampirismo, como o Marcos falou, só que vai depender muito de mim. É. Se eu abrir, claro, as portas. É isso. Então, é interessante, sim. Toda forma de vampirismo está ligado à mente do ocioso, que se rende às sugestões inferiores e é explorado. Certo. Deu para entender? Sim, claro. O vampirismo dominar, não vai conseguir, né, penetrar em nós. Isso é muito importante, porque nós vamos falar muito isso daqui por diante. Claro. Tudo depende de mim. Sim. Claro, okay? Claro. Pode até existir lá, né, o espírito tentando, né, sugar nossas energias, tentando se alimentar através de um vício nosso, mas sem a nossa abertura, participação, sem a nossa abertura, pode-se dizer, né, sem a nossa contribuição, né, o processo não se realiza. Não se realiza. É, Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias. Sim. Não é? Em se tratando de vampiros que visitam o encarnado, é necessário, como você falou, reconhecer que eles atendem ao sinistro propósito a qualquer hora. Desde que, olha a importância aqui, desde que encontre guarida no estojo da carne. É verdade. Somos nós. Sim. Então está bem definido nessa questão do vampirismo. Bem. Para as pessoas não ficarem, vampirismo. O vampirismo que nós estamos tratando é o vampirismo espiritual. E não aquele dos homens. É verdade. Agora, o que a doutrina espírita aborda a respeito desse assunto do vampirismo, Jorge? Para citar algumas obras, nós vamos na Evolução em Dois Mundos, com o título Vampirismo Espiritual. Você vê que até aí já está separado. Vampirismo espiritual, não vampirismo do homem. Sim. Então, outra obra, No Mundo Maior, na página 193, o Espiritismo trata do alcoolismo, que é um tema muito importante que nós vamos ver se abordamos mais adiante. Temos o Sexo e Destino, que trata dos desvios sexuais. Isso. Né? Temos obra, Nosso Lar. Da obra do André Luiz. Da obra do no Nosso Lar, também de André Luiz, que trata de uma irmã que quer entrar de qualquer forma na colônia espiritual sem os devidos méritos. Então, a doutrina, porque tem muitas obras que nós poderíamos citar, que falando identificar, sobre o espiritismo. Né? É. Identificar. Então, respondendo à pergunta, o espiritismo aborda o vampirismo sobre vários aspectos. Sim. Para mim, tem dois aspectos que me deixam preocupado. Pelas dificuldades que o encarnado, como o desencarnado, se livrar deles. Sabe qual é? O sexo e o alcoolismo. Ok. Agora, diante de todo esse processo, Jorge, o que concretamente a gente pode fazer para evitar a influência de espíritos vampirizadores? Marcos, devemos sempre ter em mente que para eliminar as más influências é indispensável destruir a causa da atração. Sim. Certo. Ou seja, o remédio mais eficaz contra as más influências espiritual é a vigilância constante contra as nossas próprias imperfeições morais, para que assim consigamos permanecer o mais equilibrado possível. Sim. Devemos nos esforçar para temperar as nossas atividades diárias, sejam elas quais forem, com honestidade, dignidade, sinceridade, justiça, compreensão, tolerância, humildade e respeito ao próximo. Sim. Bons hábitos da vida também são desejáveis. Tudo em excesso faz mal. Alimentação desregrada, fumo, bebidas alcoólicas, tudo isto atrai para junto de nós o quê? Os desencarnados que ainda se ligam a essas más paixões, que desejarão desfrutar um pouco desses vícios através do quê? De nós encarnados. Isso. Perfeito. Os sentidos negativos como ódio, mágoa, inveja, vaidade, orgulho, cupidez, assim como os nossos desvios sexuais também causam enorme desequilíbrio, tornando-nos presas fácil dos maus espíritos, pois esse sentimento dentro de nós assemelha-se a um imã, visto a atração que eles exercem. Perfeito, então. A gente está aqui conversando com o Jorge Moura sobre o tema vampirismo, entre outros assuntos. Essa conversa super interessante continua daqui a pouquinho aqui no Espaço Jovem, porque agora é hora do intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira lá a página do Espaço Jovem. É fácil, basta você ir no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem para, enfim, acessar a página do programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o programa, as notícias sobre o que acontece no Meio Espírita Jovem, os nossos quadros, textos, enfim, também os áudios para que você possa também ouvir edições anteriores do programa, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, em tempo real. Você que por algum motivo perdeu alguma edição do programa, no site fica lá tudo bonitinho, é só você acessar. E é claro, através da categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, você tem mais uma oportunidade para entrar em contato conosco. Então é muito fácil, repetindo, www.radioriodejaneiro.am.br, e lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para entrar em contato com o programa. Acesse e confira, ok? Lízia, sociais, por favor. Oh, tem algumas bem legais, olha só. Evaldo, de São João de Meriti, obrigada pela participação. Sim. Maria dos Reis, de Vila Valqueire, beijo, obrigada. Rubens, de Vaz Lobo, quem mais? Tem a Marília Ventura, de Bangu, beijo, Marília. Luci Excelente, obrigada, do Estácio. É, ela diz que adora o programa, manda um forte abraço para todo mundo. Obrigada para você também, tá? Valeu, Luciano. Um abração para você também. É isso. Rodrigo, de Jacarepaguá, ele diz, ó, um abraço para todos do programa. Sou ouvinte fiel. Beijo, Rodrigo. Obrigada. Valeu. Tem aqui também quem é a Luci Excelente. Beijo, Luci, por e-mail. E-mail também de Felipe Viana. Obrigada também. Beijo. E antes até, o Felipe, ele é de Camaragibe, em Pernambuco. Que coisa boa, legal. Tá ouvindo legal, a gente lá em Pernambuco, né? Mais uma prova da grande audiência que a gente tem fora do Rio também. Um abração pra você, viu, Obrigada, Felipe? Obrigada, garoto. Então, agora vamos aqui dar os parabéns. Olha, dia 24 de setembro nós temos o seu Newton de Oliveira Leal. Seu Newton Leal, nosso aqui da rádio. Secretário da direção da Funtarso, e... Rádio Rio de Janeiro. Parabéns, Newton. Parabéns, seu Newton. Tô na, a Darcina Neves Ferreira, parabéns, dona Darcy. Adéia Campos, Dudenhofer. Isso. E tem aqui a Vera Lúcia, minha amiga lá de Pilares, que faz aniversário dia 29. Beijo, Vera, parabéns. E ela também é nossa ouvinte fiel, viu? Valeu, então. Ela me diz isso. Parabéns para todos os aniversariantes dessa semana. Com certeza. Parabéns a todos os aniversariantes. Obrigado pelo carinho de todos que nos ouvem. E fica aqui o estímulo para que cada vez mais vocês participem do Espaço Jovem. Não é isso, Lisa? É isso, gente. Claro, aguardamos a participação de todos. Obrigada. Valeu. Quiz. Oi, voltei para falar para você o seguinte, que ninguém acertou o quiz da semana passada, pois portanto, isso continua, né, em atividade, aquela perguntinha da semana passada que eu vou repetir aqui agora para você. Qual o nome do primeiro periódico espírita lançado no mundo? A opção A é o Livro dos Espíritos, a opção B, Correio Espírita, a opção C, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Mais uma vez lembrando que periódico é um veículo que circula, que tem periodicidade contínua, pode ser semanal, pode ser mensal, que circula num determinado espaço, num determinado lugar. Então, por exemplo, o jornal que você vê na banca, a revista que você vê na banca, o que você recebe em casa, isso é um periódico, só para esclarecer, ok? E você responde, então, a alternativa que considerar correta. Letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br, ou manda um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Lembrando de novo, gente, que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. corre lá e pois liga pra gente. Todo vai? Mundo participando, tá valendo. É isso. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta com o Jorge Moura, ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena e conversa conosco hoje no Espaço Jovem sobre o tema vampirismo, entre outros assuntos. O Jorge responde a dúvidas feitas pela equipe de produção do Espaço Jovem e também dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Jorge, fique à vontade para informar os contatos da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena, bem como também informar o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. É, nós fazemos parte da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena, situado na rua Laurino Rabelo, 268. No bairro? Copacabana? Copacabana, exatamente. Em Duque de Caxias, Duque, né? Duque de Caxias, no ponto final do 21 de abril. Muito certo. Próximo, tá? É uma ótima referência, uma né? ótima referência, é o ponto final do ônibus. Tá, e a mocidade lá se reúne que dia, que horas? A mocidade é aos domingos. Todo domingo nós temos de manhã a infância. Sim. De tarde a mocidade. Isso é aos domingos. Tá ótimo. Jorge, então, dando sequência, vamos às perguntas dos jovens. Lízia, qual é a primeira delas? Então, voltando com a pergunta de Poliana, 13 anos, ela é do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E a perguntinha, muitas doenças que neste momento não têm cura, terão no futuro? Ô, Poliana, nós, espíritos encarnados, temos como missão o progresso. E a medicina também vai progredir. Esta lei é divina, tudo progride. Na tua pergunta, se ela vai ter cura, vai sim. Muitas doenças, neste momento, não tem. Tá ok? Mas, com o adiantamento da ciência, nós vamos ter essa integração com a medicina e a espiritualidade, nós vamos encontrar sim. É um destino irreversível. É injusto. Né? Podemos assim dizer. O Matheus, de 13 anos, da mocidade do Lar Paulo de Tarso, pergunta, Jorge, em quanto tempo, mais ou menos, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e que tipo de transformações sofrerá? Matheus, o tempo no mundo espírita não é como o nosso tempo. Fica difícil cronometrar agora. Vai ser daqui a um ano, cinco anos, um século, dois anos. Isso é um pouco difícil para nós. Agora, será um mundo de regeneração, tipo a colônia do nosso lar. O que eu quero dizer? Um dia, muito próximo, o nosso planeta será um tipo de mundo de regeneração, como os espíritos nos dizem. Agora, tipo do nosso lar, nós vamos aos poucos nos desvencilhando com o progresso moral do planeta, nós vamos encontrar um mundo melhor. É o que nós estamos fazendo. Então, é nesse sentido que nós falamos que o tempo vai chegar de nós termos esse sucesso. Perfeito, então. Então, mais uma perguntinha. Como devemos retirar a mágoa e a raiva do nosso coração quando sabemos que um parente nos abandonou por atitudes talvez impensadas na adolescência? E ao reencontrarmos esta pessoa que nos abandonou, devemos dar chance para que ela explique sua atitude passada? E se a mágoa continuar, o que devemos fazer? Essa pergunta é de Mariana. 16 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Mariana, nossas existências são cheias de altos e baixos. Quem sabe o porquê este parente nos abandonou? Que motivo? Você pergunta o que fazer. Lembre-se que Jesus nos diz, se perdoarmos aos homens as faltas que cometeram contra nós, também o Pai Celestial vos perdoará os pecados. No Evangelho, capítulo 10, item 2, antes de levar sua oferenda ao altar, vai e veja se teu próximo tem alguma coisa contra ti. Vai e reconcilia-vos com ele, mais depressa possível, com os vossos adversários. Isso está no Evangelho, capítulo 10. Mariana, quando nós perdoamos os nossos irmãos, tiramos de nós um peso enorme. Quando nós perdoamos, nós estamos, de alguma forma, também evoluindo espiritualmente. A próxima pergunta é do Peterson, de 23 anos, do Centro Espírita Francisco de Assis, de Bento Ribeiro. Ele pergunta o seguinte: mesmo a doutrina espírita tendo como bases a religião, a filosofia e a ciência, por que a doutrina ainda está distante das universidades, já que as duas últimas são as bases de qualquer ensino superior? Peterson, pela vaidade, o orgulho de certos homens, que julgam tudo saber e não admite haja coisa alguma que lhe esteja acima dos seus entendimentos. Então, o que que acontece? Essas pessoas estão muito acima. Você vendo no Livro dos Espíritos a pergunta 147, você vai ter essa resposta. O porquê? Porque o homem se julga acima. Alguns homens, pela vaidade, pelo orgulho, não permite que a sua vaidade seja tomada. Certo. E aí surgem, né, problemas desse tipo. Né? Realmente não é nada fácil. Lise? Como em Romeu e Julieta, Montecchio e Capuleto nunca se deram bem uns com os outros. Sempre havia guerra entre essas duas famílias. Até que houve uma coisa inesperada entre elas. Existiram duas pessoas que, ao se olharem, se apaixonaram um pelo outro. Romeu, que era um Montecchio, e Julieta, que era uma Capuleto, e assim tentaram acabar com as guerras, se casando. Será que nessa vida somos sempre Romeu e Julieta? Nunca vai existir amor entre nós? Essa pergunta é de Alain, 15 anos, do lar Paulo de Tarso. Alain, o amor é de essência divina de todos nós. Dos mais materialistas aos mais espiritualizados, temos no fundo do coração uma centelha divina nos nossos corações. É certo que alguns homens não praticam o amor ostensivo, mas lá no fundo existe adormecido. Você diz nesta vida, lembre-se, estamos num mundo de provas e expiações. Então, o que acontece? De qualquer forma, desde o momento que haja o amor, já é algo superior, tá ok? Maravilha. A próxima pergunta é da Poliana, de 13 anos, da mocidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Os espíritos obsessores dificultam nossa convivência com nossos familiares e amigos, Jorge? Sim, amiga. Infelizmente, há muitos espíritos encarnados e desencarnados que tentam nos atrapalhar. Mas não se preocupe, pois se você levar uma vida voltada para o Mestre Jesus, praticando a lei de Deus, você nunca sofrerá essas obsessões. Muita paz em teu coração e prossiga, que meus parabéns pela sua pergunta. Legal, né? Você sentiu algum tipo de preconceito ao se tornar espírita? É a pergunta de Janine, 17 anos, do lar Paulo de Tarso. Janine, eu não. Mas sabemos que às vezes somos discriminados. Mas este fato não se dá só conosco. Não, muitos são discriminados não só pela sua religião, mas por outros tipos. Então, o que acontece? A sua pergunta básica é se eu senti algum preconceito. Não. Até porque nós, como espíritas, deveríamos estar sempre um pouquinho acima das críticas, se ela não for construtiva. Obviamente que eu vou abraçar todas as críticas que me levarem para o bom caminho. Isso. Mas é verdade. Não é a verdade. Sempre tirar uma boa lição, né, das críticas. Né? Aproveitar. Isso. Com isso, a gente encerra a participação do Jorge Moura, ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final que você queira deixar? Meu amigo, eu fico felicíssimo em estar aqui com vocês, esse programa que a gente assiste, e agradecer a nossa companheira que nos convidou, né? e a vocês pela paciência que vocês tiveram. E eu fico muito grato. Nós agradecemos também por ter comparecido, tá? Obrigado. E quero agradecer. E vamos pedir uma bibliografia. Onde é que as pessoas podem tirar material para esses temas? Pra... Você estudou? Livro dos Espíritos, Nosso Lar, Estudando a Mediunidade, Sexo e Destino e, claro, Evangelho Segundo o Espiritismo. Maravilha, são, né? São dicas sempre, sempre úteis e muito úteis e fundamentais. Conversamos então com Jorge Moura, aqui no Espaço Jovem. Espaço Livre. Sempre continuar. Na atualidade, é preciso muita disposição de espírito para conduzir-se na vida com dignidade moral e elevada autoestima. O mundo de aparências oferece um espetáculo de cores e sonhos materiais, incentivadores de desejos que suplantam a razão e os sentimentos, marginalizando o amor. Como se autovisualizam os seres inseridos no contexto desse complexo sistema social oferecido pelo mundo de hoje? Os anseios em geral estão direcionados para a efetivação de sonhos ilusórios e, consequentemente, conquistas de uma felicidade fictícia que nós, espíritas, entendemos estar ao alcance das almas de mediana evolução, como expressão viva das suas realizações pessoais, embora vazias de conteúdos enobrecedores. Estagiamos em um orbe no qual a violência, em suas múltiplas manifestações, aumenta em proporções inimagináveis. A vivência estressante e a eterna busca de status termina por conduzir o indivíduo a atitudes agressivas e destrutivas, em constante processo de autoviolentação moral. Nos dias atuais, persiste um certo desinteresse pela formação com base no Evangelho, e muitos ambicionam apenas as conquistas estritamente temporais. Apesar de tudo, alguns se esforçam no sentido do crescimento interior. Porém, diante das situações aflitivas a nos exigirem sentimentos solidários, nem sempre o companheiro evolutivo de jornada, comprometido pela dor, recebe dos demais o auxílio que carece. Nem todos se adaptam com facilidade aos parâmetros estabelecidos pela sociedade e, em consequência, muitos são os excluídos a se sentirem marginalizados. Daí a razão de tanta manifestação de revolta, de violência irracional e vandalismos praticados em nome de supostos direitos, com prejuízos, inclusive, para algumas vítimas inocentes, que nada têm a ver com as tais reivindicações. Não afirmamos em absoluto que a culpa seja exclusivamente da sociedade como um todo, muito embora reconheçamos o quanto a sociedade pode influenciar circunstancialmente nos destinos humanos. Boa parcela da humanidade planetária ainda cultiva o orgulho tal forma que as atitudes inconsequentes são causadas principalmente pela ausência da interiorização do ser, maneira pela qual o indivíduo sentir-se-á mais harmonizado consigo e com o ambiente exterior na rotina do convívio social. As filosofias e as religiões nem sempre são fatores suficientes para que se vença o orgulho quando o ser se sente ferido, injustiçado ou desprezado. Quem dera que tanta energia gasta com sentimentos de vingança e de ódio se convertessem em possibilidades de auxílio, amparo e carinho em larga escala. Todos carecemos de amor, contudo, o homem moderno se mostra receoso de envolvimento com o sofrimento alheio. Simula uma independência inverídica, quando em verdade não passa de um solitário a mendigar atenções. O coração, lá no seu íntimo, bem conhece a verdade, mas quando ele se deixa envolver com outros sentimentos mesquinhos, aí sim prevalecem as paixões desequilibradas. Apesar de tudo, destacam-se os exemplos de virtudes espirituais por parte de uma minoria em trânsito pela crosta planetária. São modelos vivos de humildade e virtudes outras, conquistadas com esforço e trabalho árduo através dos tempos, portanto, perfeitamente capazes de influenciarem nas mudanças dos padrões comportamentais das pessoas e até mesmo de comunidades inteiras. Por isso, quando a criatura sentir-se envolvida pelo sofrimento de difícil solução, recorra em prece ao Divino Mestre na busca da coragem e do equilíbrio, ainda escassos nos escaninhos da alma, na certeza de que ele, a seu turno, não a deixará desamparada e a conduzirá amorosamente a um porto seguro. O Espiritismo, por meio da codificação kardeciana, nos faculta o real conhecimento da vida e esclarece objetivamente que, para aspirar-se a um mundo melhor, é preciso antes que cada ser trabalhe pela sua edificação às custas de esforços próprios e comportamento evangélico. Certamente, a trajetória terrena, ao longo da caminhada, alterna percursos floridos com desertos aparentemente intransponíveis. No entanto, apesar da violência reinante e das muitas desilusões vivenciadas, o lema é sempre continuar. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Oi, voltei. Mais uma vezinha aí para você não esquecer. Qual o nome do primeiro periódico espírita lançado no mundo? A opção A, Livro dos Espíritos, opção B, Correio Espírita, ou opção C, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos? Pois é, esta é a pergunta da semana passada que está sendo repetida, uma vez que ninguém acertou o quiz da semana passada. Mais uma vez lembrando, o periódico é um veículo de comunicação, um jornal, uma revista, enfim, alguma coisa que circule de forma periódica num determinado espaço de tempo e num determinado lugar. Então, pode ser mensal, semanal, trimestral, o que for. O jornal que você vê na banca, a revista que você vê na banca, que você recebe em casa, por exemplo, é um periódico. Só para esclarecer nesse sentido. Você responde, então, a alternativa que considerar correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, você responde a pergunta do quiz através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. É só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua mensagem para a gente, clicando também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem. Ou então você pode fazê-lo através do nosso e-mail, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Gente, corre lá e saia daí que tem mais programa. Todo mundo participando. Valeu! Espaço Jovem. Passou rápido, né, Lise? Muito rápido, gente. Vocês não têm noção. Num instantinho. Como sempre. No instantinho final do Espaço Jovem de hoje. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, né, Lise? Com certeza. Pode esperar. Estaremos aqui. Que dia? Olha, quinta-feira, né, de 14h às 15h. E você terá a nossa reprise também no domingo de 14h às 15h. Pois é. E as suas dicas, Lise? As minhas dicas, olha só. É uma dica interessante, gente. Olha, para você que é estudante, escute aí, preste atenção no seguinte: quando você for para a escola, evite refrigerante, né, aquelas friturinhas como coxinhas, balas e etc. Por quê? Isso, além de fazer mal para o seu estômago, vai dar aquele pneuzinho que ninguém vai querer, pois né? É. Ninguém quer essas coisas. Então, qual é a boa? A boa é você levar lanches assim, mais naturais, né? Salada de fruta, suco e salgadinhos, de preferência assados, porque né, o teor de gordura é menor. Bem menor. É menor. E a segunda dica, gente, é só imprimir entre né, e-mails, só se for estritamente necessário. Evitem imprimir coisas sem necessidade. É papel que está indo para o lixo. Pois é. E árvores também derrubadas árvores a mais, sendo, né, derrubadas, é podendo isso. Podendo evitar é bem melhor. É bem melhor. Então, que fique assim a nossa dica. E isso. Semana que vem tem mais. Pois é. Dicas do Espaço Jovem para um consumo sustentável e uma vida melhor. Com certeza. E quem quiser entrar em contato com a gente, Lízia, como deve fazer? Quem quiser entrar em contato com a gente, você tem o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Deixe lá seu nome, seus contatos, sua idade e mande dicas pra gente, seja dicas, enfim, participe de todas as formas. Com certeza. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera, até semana que vem. Tchau, gente, bom final de semana, fiquem com Deus e mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.